senti dentro do projeto. Close pra saber do demônio inquieto. Raio-X, nada diz se o aprendiz tem o destino do giz e não sabe do alfabeto completo. As lacunas, quanto mais escuto e menos falo, penso que a vida é só um luto. Para o que importa, extra ego crença. Falarei por mim pra não prender nem minha sentença. Doente de excesso, cativante cativo não. Vou chorar miséria pra adesão do depressivo. Nem me demorar no festejo paliativo. Equilíbrio pelo verbo, não substantivo. Direito que afeta, eu minhas raízes. Cruzes, cromossomos, criações e crises. E apesar de tudo, nada pesa mais que amor. Olhe-me pelo caráter, não pelo humor. Espírito gere, corpo interfere. Fere-se através da alma mal estimulada. Exterior prefere, opina, sugere. Pra que eu coopere com a regra estipulada. Espírito gere, corpo interfere. Fere-se através da alma mal estimulada. Exterior prefere, opina, sugere. Pra que eu coopere com a regra estipulada. Desse sangue quente pelo corpo contundido. Barra sensação do consciente confundido. Resta-me exercícios, gozo um erro crasso. Consciente sub, longa queda de braços. Mais de 20 anos de guerra pra passar no crivo. Personalidade carente de um corretivo. Eu versus eu, raiz podre no berçário. Pela minha história vejo que inimigo é páreo. Só que minha mente esteve mais debilitada. Quanto mais trabalho, melhor é alimentada. Sem pesar quantia no culto da mente culta. Insulto é que a franquia só tinha versão adulta. E só caiu a ficha que o jogo tem seu insumo. Quando a mente na infância pedia um prumo. Exaustão do corpo, espiritualmente. Pro intelecto culpado, pro mundo inocente. Espírito gere, corpo interfere. Fere-se através da alma mal estimulada. Exterior prefere, opina, sugere. Pra que eu coopere com a regra estipulada. Espírito gere, corpo interfere. Fere-se através da alma mal estimulada. Exterior prefere, opina, sugere. Pra que eu coopere com a regra estipulada. O espírito luta, a mente anota, o corpo disputa, a mudança que rota. Corpo calejado, calor e fumaça. Cada movimento dando exemplo pra traças. Preto, moreninho não, preto. Frutos em qualquer lugar, mas raiz no gueto. Convivo com filhos de quem me olhava torto. Risos e essa herança causa mais que desconforto. Mas minha filosofia pede que eu pese isso. Junto aos momentos que não constam no registro. Se o livro de história não sangrasse o fantoche, não teríamos essa cultura do deboche. Cabeça erguida seria uma constante. Não responderíamos igual com um agravante. Venda é cobiça, manto é preguiça. O que fere o corpo não é o que me atiça. Afinal de contas, o meu mal não tem textura. Hoje caminho sobre estrada extracultura. Espírito gere, corpo interfere. Fere-se através da alma mal estimulada. Exterior prefere, opina, sugere. Pra que eu coopere com a regra.